Saudações, amigos do Junta 7. Tá começando mais um podcast pra alegria dessa linda, maravilhosa e misteriosa nação brasileira. Sou eu mesmo, Lucas Cabreiro. Não tem como ser mais misterioso do que isso. E aqui comigo temos ele, o nosso editor, que não é nem um pouco misterioso, Matheus Botura. Como vai? Eu vou meio chateado de não poder... De não poder falar, é uma chateação muito grande quando você está se apresentando e o FBI corta o seu áudio por conta de vídeos inapropriados no seu computador. Exatamente, e eu falo em nome aí do Matheus, que ele vai muito bem, obrigado. Na verdade, eu falei que eu tava chateado de não usar Zé Ramalho, mas o meu microfone tá me impedindo de dizer essas coisas. Esse que você ouviu é ele, João Vitor Ribeiro, como vai? Olá, pessoal, vou muito bem, obrigado. Com uma conexão estável, pelo visto. Pra me ajudar nos meus problemas fonéticos, temos ele, que é um ser de muita eloquência, Gustavo Dittini, como vai? Eu não tô muito bem, não. Eu tô meio fudido essa semana. Aconteceu uma coisa aí. Tô meio preocupado. Hashtag Lula presa quase uma semana. Até às 5 da tarde. E temos ela também, o Atanamelo. Como vai? Um mistério a sua vida? Oi, gente. Não, a minha vida é um mistério a ser solucionado. Se vai aparecer um super-herói ou alguém, um mocinho pra solucionar, eu não sei. Vamos descobrir. Mas enfim, esses são os nossos participantes deste podcast, que está acontecendo numa véspera de Sexta-feira 13, e aproveitando essa temática de Sexta-feira 13, nós iremos abrir as nossas creepypastas e contar alguns mistérios que fazem a nossa cabeça coçar e nos questionar, será que isso é alguma coisa do além, ou será que é a solução mais banal possível? A gente vai debater um pouco sobre cada um desses casos e ver qual é que vão ser as nossas teorias. Lembrando que a gente já fez um podcast meio que parecido com isso, que foi o nosso podcast de número 13, que era o Crenças, Lendas Urbanas e Derivados, que tinha até o Nena. Já que a gente tá falando de mistério, por onde anda o Nena? Desapareceu. O Nena é pai. O Nena é pai. E vamos lá, como que vai funcionar o nosso podcast de hoje? Nós iremos contar algumas histórias que selecionamos, alguns fatos reais que até o momento não tiveram nenhuma solução. Iremos debater quais são os desdobramentos dele e quais seriam as soluções que a gente propõe para cada um desses mistérios. Será que é alguma coisa do além? Será que são alienígenas? Será que são criaturas sobrenaturais? Ou é apenas a boa e velha estupidez humana? E pra começar, Gustavo, traga a sua primeira história e qual é o seu primeiro mistério, cara, que até agora não foi solucionado pela sociedade. Em dezembro de 1872, um veleiro mercante americano foi encontrado vazio, flutuando no Atlântico. Ele estava sem seus barcos salva-vidas, mas os pertences da tripulação estavam intocados. Então, como poucos fatos podem ser comprovados sobre o que aconteceu, os tripulantes desse barco sumiram. Pensa-se que foi um ato sobrenatural. Foi o David Jones, tá ligado? Eu acho que Johnny Depp que apareceu lá. Holandês voador. É, faz isso também. Eu ia falar o holandês volador. Ele canta Volare do... Mas cantare. Nossa, que madeira que tá isso aqui hoje. Ô, Gustavo, tem alguma teoria do que aconteceu com esses tripulantes no momento? Da pesquisa Penso que você fez? Que foi um ato sobrenatural mesmo, porque não tinha nada de... Aliás, não, os pertences estavam intocados. O que aconteceu nesse barco pra todo mundo sair assim e deixar tudo pra trás, sabe? E todos sumiram, então... Meu Deus. Não sei o que dizer. Podem ser piratas. Qual que era a rota do barco? Mas se fosse pirata, os itens não iam estar intocados. É, porque pirata sacaria. Mas eles poderiam só estar procurando as pessoas, eles iam traficar as pessoas. Ah, mas naquela época era difícil. Eles iam levar tudo. Século 15, 16, sei lá. Acho que eles ligavam pra isso. Como que é o nome desse caso mesmo? Mary Celeste. Olha, ele foi encontrado no Oceano Atlântico, no Lago dos Açores, em dezembro de 1872. Opa, parece que deu divergência com a minha data aqui. Ah não, tá certo, é isso mesmo, é isso mesmo. Ele saiu de Nova York e ia pra Gênova, na Itália. Até que ponto será que o Oceano Atlântico é perigoso assim, naquela época? Aí depois ele fez mais algumas viagens e não deu nada. Nossa, mas tinha 10 pessoas só? Outra coisa que poderia acontecer, hein? Poderia ter tido algum surto de alguma doença lá. E eles começaram a se jogar no mar, infectar todo mundo que tá no navio. Ou infectar o navio em si. Dá alguma loucura, sei lá. Tem muito disso, às vezes a pessoa fica meio doidinha da cabeça e... Sim, mas é, eu acho que teria generalizada. Vestígios. Se fosse algum tipo de histeria, teria algum vestígio. E além do mais, tem uma menina de 2 anos, que era filha do capitão. Os únicos passageiros eram a filha e a esposa do capitão. O resto eram todos tripulantes. Você ia falar será alguma? Que não foi algum ataque de animal? Que animal? Mas, velho, como que todo mundo ia pro lado? Ah, não sei, o Cthulhu. O Cthulhu é foda. Cara, o que, que será que deu, não? Tipo, os caras têm um puta barco, aí resolve pegar um barquinho e dar no pé. Mas por quê? Tá tudo lá, o barco tava intacto, não ficaram vestígios de nada. E, boa, porra. Então, eu acabei de ler uma informação que descartaria a minha teoria da doença, porque depois que eles encontraram o barco, ele foi utilizado ao longo de 12 anos depois por vários proprietários. Sim. Então, tipo, se fosse alguma doença, eles tinham muito costume, por exemplo, se fosse uma doença, eles... queimar o barco pra evitar a doença se propagar. Caso a doença esteja impregnada no barco em si. Ao menos na época eles acreditavam que tinha necessidade de fazer isso. Mas uma possibilidade que a televisão nos sugeriu, estou lendo aqui. Que na série Doctor Who, na segunda temporada, arco 16, episódio 32, não faço ideia que seja isso, o primeiro doutor e seus companheiros Bárbara, Ian e Vicky viajam no tempo e aterrizam no Mary Celeste, ainda tripulado. O abandono do navio pelos seus tripulantes é explicado na série por uma aparição dos Daleks que persegue os heróis. Que diabo é um Dalek, Lucas? Dalek é só se você pensar num saleiro que carrega um desentupidor e um fuê em cada uma das mãos. É, provavelmente não é isso, então. É. Pô, nossa, primeiro doutor, caramba, coisa antiga. Mas é, na verdade, na nova série de Doctor Who tem uma história que se passa na época do tempo dos piratas, se não me engano tem até a Barba Negra. Enfim. Ah, complementando aqui. Essa aparição aterrorizou os tripulantes de tal modo que pensaram se tratar do Bárbaro Branco, que é uma superstição que se existia na época, e levou o pânico e fez com que todos dele pulassem do navio. É, se bobear foi isso mesmo, viu? No caso da série, tipo, essa aparição foi da série, você tá falando? Sim. Ah, tá. Não foi um Dalek que fez todo mundo morrer na história real, mas... Mas, não. O motivo que eles deram, que esse negócio de aparecer o Bárbaro Branco, pensando no tanto de crença e superstição que tinha naquela época, de grandes navegações, que a Terra era plana e que o mundo caía depois do fim do horizonte, isso qualquer coisinha existe. Assim... Você me entendeu? Naquela época que não existia informação... Não na burrice que as pessoas querem viver hoje em dia. E tipo, lembra que a gente via nas aulas de história, nos mapas que tinham monstros desenhados? Às vezes viram alguma coisa assim, que pensaram que podia ser uma aparição ou algum monstro. Tipo, às vezes era um golfinho, eles ficaram pirados da batata e deram no pé. Eu já falei pra você parar de andar com golfinho, que golfinho é mau caráter. Deve ter acontecido alguma coisa que eles se jogaram no mar. E naquela época não tinham, assim, tanta comunicação quanto a gente tem hoje em dia pra, por exemplo, se por acaso o corpo dessas pessoas aparecer na praia, eles vão, tipo, falar, ô, apareceu um corpo aqui, será que é do Mary Celeste? Não tinha isso na época, então não teria como rastrear esses corpos caso eles tivessem aparecido em alguma praia. E também vai saber em que altura do oceano que eles saíram no barco, né? Porque saiu dos Estados Unidos, o barco chegou sozinho em Portugal, tem um chão considerável aí. Pergunta pro João, que fez quase a mesma coisa. Sim, se de avião demorou o quê? 9 horas, eu acho? Imagina de barco, então. Deve ter um site aí que faz a conta, mas deve ser. Eu acho que é assim. Existem lendas de Portugal aí, de que tem um cara que sumiu também. Vai que ele pegou esse navio, sumiu com todo mundo, trouxe pra cá e tem um monte de fantasma aqui curtindo. Isso daí é uma outra possibilidade, que agora eu não lembro o nome da lenda. Mas eu acabei de ler uma outra informação bem interessante, que tá falando que tava sem um barco salva-vidas, o navio Mary Celeste. Sim. Eu falei. Mas e qual seria a explicação, então, que vocês dariam pra essa falta do barco salva-vidas? Será que morreu pelo menos metade da tripulação e aí a outra metade pegou o bote salva-vidas pra conseguir escapar e chegar no litoral com maior facilidade, até porque um bote é mais fácil de controlar do que um navio. Só te cortando, mas se fosse isso, possivelmente alguém veria, né? Não, mas aí no meio do caminho, enquanto eles estavam no bote tentando chegar ao litoral, aconteceu alguma coisa com o bote, foram pegos por uma tempestade e aí já era. Pode ter sido. Bem, mas talvez unindo esses dois pontos. Qualquer coisa mais plausível que alienígena. A gente tem um programa que discorda disso. A Terra plana é mais plausível que alienígenas. Puta merda. A Terra plana é dos alienígenas. Depois dessa... Terra plana é o tabuleiro dos alienígenas. Comentário sobre Mary Celeste? Senão a gente vai passar... Cadê a Tânia que não falou nada? Ela tá só absorvendo. Eles podem ter sido puxados pro céu. Já que era celeste, eles foram pro celestial. Ou então virou uma cobra rosa gigante. Nossa! Por isso que eu tô puxando pro isso, próximo doentes. Caso. Olha as coisas que o João tá falando já. Atana, conte-nos qual é a história que você selecionou. Sei de algumas histórias macabras, mas uma que me chama mais atenção, eu acho que todos devem saber em comum, que todo mundo gosta de assistir filme aqui, foi do filme da Invocação do Mal, de 2013, que o filme é baseado na história real da família Perrell. Teve as experiências assustadoras naquela casa durante a década de 70. Alguns membros da família foram até o set de produção na época das filmagens. Só a mãe da família, que é a Carolyn, eu acho, Perrell, ela ficou fora do set. Assim que eles chegaram no local, uma rajada de vento atingiu todos eles, só que as árvores ficaram intactas, as árvores não se mexeram. E depois disso, ela sentiu uma presença na sua casa, na onde ela morava, e ela desmaiou logo depois e ela precisou ser internada no hospital em estado grave, logo depois dessa visita, pequena visita da família dela no set. E tudo isso era um filme que estava reconstituindo a história. Essas coisas que envolvem espírito, eu acredito muito, apesar de não vê-los. Então eu acho que sim, tinha uma coisa que eles estão reconstituindo algo que já aconteceu, simulando e tal. Aquela entidade ou algo do tipo pode aparecer lá de novo, né? Eu não vi o Invocação do Mal. Eu tenho o DVD dele aqui, mas eu até hoje não vi. Não tenho coragem para coragem? Ver. Não tenho coragem pra ver esse filme. Eu sou cagão pra filme de terror também. Mesmo entendendo o que acontece por trás das câmeras. Mas isso daí da história do filme, eu acho que é mais da visita ao set de filmagens. É mais só pra poder dar um up no marketing dele. Então, pode ser que sim, pode ser que não. A gente pode pegar por vários vieses. Pode pegar do ponto de vista marketer, pode pegar do ponto de vista psicológico também, e pode pegar do ponto de vista espiritual, vá. Vamos utilizar esse termo. Por exemplo, qual era aquele filme? O das câmeras lá? Atividade Paranormal. Aquilo lá é tudo marketing. Até aquilo lá é baseado em fatos reais, aquilo lá é tudo marketing. Então a gente sabe que aquilo não aconteceu. Esse caso já do Invocação do Mal. Eu esqueci o nome do casal que fazia... O casal que fazia a investigação era o Ed e a Lorraine Warren. Eles têm Warren, diversas Warren, das investigações deles viraram filme. Annabelle, Horror in Amityville, Poltergeist. Exato. Então, assim, se não for um fato real, teria que ser esses dois criarem isso praticamente... Desde que eles eram jovens, falando disso daí, que depois, pronto. São vários viés, mas eu não sei se seria marketing. No que cabe a esse lado espiritual, eu também acredito nisso. Eu vejo de uma maneira um pouco diferente, mas eu não deixo de acreditar nisso. Então, esse papo é muito complicado quando você tem de religião, porque já mexe nessa parte de espírito, já mexe com uma parte muito complicada do que é e o que não é. Então, fica muito abrangente, eu acho. Botana, eu tenho uma pergunta pra você. Eu acho que o Gustavo também ele pode me responder isso, porque eu acho que ele também compartilha disso. Você gosta de ver filmes de terror, e você fala que acredita nessas coisas de espírito, mas ainda assim você vê esses filmes de terror que tratam de temáticas de espírito, do oculto, do sobrenatural. Por que que você se dispõe a passar por isso, menina? Não é se dispor a passar por isso, é você assistir sobre algo que existe, só que não é visto, tipo, não é possível ver aos nossos olhos, não é no nosso plano, entendeu? E outra, várias situações já aconteceram com pessoas próximas e, sabe, isso vai ligando. Eu acho que não é nem por me dispor, é curiosidade, sabe? No meu caso, eu já não gosto de ver se tem. Eu assisto todo tipo de filme de terror, mas cabe assim, filme de espírito é um filme que me deixa completamente desconfortável. Tanto que eu assisti o Invocação 1 só, o 2 eu não cheguei a assistir, mas, por exemplo, o Exorcista, essas coisas eu nunca assisti, nunca tive, nunca me senti à vontade. Não é nem por medo, é por desconforto, porque o medo você consegue evitar. Você sabe que aquilo tudo é uma simulação, você pode muito bem, no meio do filme, virar e falar, ah, isso daqui não é real, pronto. E meio que você quebra toda aquela atmosfera que é criada. Mas, no geral, assim, é bem complicado isso. A gente tem meio que um prazer sádico nisso daí, de querer assistir esses filmes de terror, de passar o medo, pesquisar sobre essas histórias não solucionadas que a gente tá apresentando aqui. É meio que, é legal, parece que é gostoso a gente sentir esse medinho. Às vezes, né? Não, mas você entende um pouco o meu ponto de vista. A gente não, tem assim, esse prazerzinho sádico de ver o oculto. Eu falo, né? Isso em relação a filme. Por exemplo, eu sou uma pessoa totalmente contra filme de terror. Não gosto de levar susto. Eu vejo a galera assim comentando. Nossa, porque você viu tal filme que saiu no cinema, que a menina assustou tanto, que saiu chorando, velho. Pra quê? Vai ver um filme do Adam Sandler, que você não vai sair chorando. Talvez não por esse motivo, mas... Você chora de rir. Ou pelo filme ser muito ruim. Mas não por passar um cagaço extremo, sabe? Não tem necessidade de um negócio desse. Realmente, o terror, o suspense, ele instiga a gente a ver, a tentar, coloca aquela pulguinha atrás da orelha pra você consumir aquele conteúdo. Mas eu falo que, pelo menos, do terror, do suspense que eu consumo, eu gosto de ver coisas que realmente aconteceram, sabe? Algum assassinato, alguma coisa assim, que tenha um porquê daquilo, e o filme vai tentar me mostrar o que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu. Aí esse negócio de espírito, que tem muito jump scare, é um negócio que me incomoda, sabe? Esse é um tipo de terror que eu não consumo nem a tapa em relação a filme. Um negócio que pra mim não funciona. É que filme de terror é muito movido por aquilo que a gente experiencia, aquilo que a gente acredita, né? Por exemplo, se você tem uma situação desconfortável com determinada coisa, algum evento traumático ou qualquer coisa do tipo, dificilmente você vai consumir aquilo. Aí entra várias maneiras de analisar a situação do suspense que gera. Porque o suspense tem vários tipos de filme. Mas o que dá essa questão do suspense do filme de terror é exatamente ter algum tipo de elemento que nos tira completamente do que é aquilo do normal. Por exemplo, se a gente assistiu Jogos Mortais, a gente vai ver um monte de gente ali se cortando, se dando mal. Mas no fim, beleza, a gente vai ficar com nojo, às vezes dá uma aflição aqui, mas a gente se diverte. É o sadismo mesmo. Agora você pega um filme de espírito, seja se você for uma pessoa religiosa que tenha, ou que eventualmente já tenha tido algum contato, obviamente que você não vai muitas vezes querer se envolver com aquilo, porque no fundo é uma... você meio que revive aquilo. Você vê o filme de Sobrenatural com nem o Chaves fazendo o sinal da cruz naquele episódio que ele entra na casa da bruxa. Matheus, traga a sua história, o seu mistério não solucionado até hoje. A história que eu trouxe diz respeito ao Experimento Filadélfia, que ele foi conduzido em outubro de 1948 pela Marinha Americana e comandado pelo cientista chamado Franklin Reno. O teste ele consistia em aplicar a teoria do campo unificado de Albert Einstein e tinha por objetivo demonstrar a interação entre a gravidade e a radiação eletromagnética. A intenção desse cientista, na verdade, era aplicar toda essa teoria para conseguir fazer com que a luz fizesse uma curva ao redor de um objeto para que esse objeto se tornasse invisível. O experimento ele foi feito com um navio de guerra USS Eldridge e os cientistas teriam conseguido fazer com que a embarcação fosse desmaterializada e teleportada da Filadélfia, que fica na Pensilvânia, até Norfolk, na Virgínia. Eu tava vendo no Google Maps, isso de carro daria uma viagem de 5 horas. Então, é um trajeto bem distante. E ele foi trazido de volta com todos os tripulantes. Então, na época, tiveram relatos que os cientistas dos dois lados das cidades, que de um lado tinha um destroyer gigante, aí do nada o destroyer some e a galera do outro lado, que estava na Virgínia, do nada aparece um navio de guerra na frente deles. Então isso acabou chocando o caso, é lógico que foi desmentido ao longo dos anos, até hoje ele é desmentido, dizem que esse experimento na realidade nunca foi feito, mas a galera comenta. Inclusive eles falam que que esse experimento deixou efeitos colaterais nos tripulantes do navio, que está aqui. Alguns deles teriam enlouquecido. Também houveram relatos de marinheiros que se tornaram subitamente invisíveis, de marinheiros que atravessaram paredes, de marinheiros que se fundiram com a carcaça do navio, talvez tentando atravessar paredes e foram pegos no meio do caminho, e marinheiros que desapareceram para sempre. Eu não duvido nada. É tipo a tripulação do David Jones, né? Se funde com o navio, tá ali, some do nada. Eu não duvido nada que não rolou esses experimentos bizarros antigamente. Eu tava lendo sobre o experimento que eles chamaram depois pra um livro contando esse assunto, que eles chamaram... Quer dizer, no livro contava que o Raelinho e o Isaac Asimov, que são dois super autores renomados de ficção científica, participaram do experimento Filadélfia com a ajuda do Nikola Tesla. É lógico que nesse caso aí é totalmente ficção, mas eu achei legal a curiosidade. Será que isso aconteceu mesmo? Esse daí é aquele, tipo, bem lenda urbana, sabe? Eu tenho que me botar na frente alguém que passou por isso daí. E que não esteja invisível. É, o duro vai se achar, né? É, embora... Mas se a Marvel conseguiu fazer isso no cinema, por que que eles não conseguiriam? Porque a Marvel é a Marvel, né? A Marvel tem os melhores fãs do mundo. Mas eu achei bizarro, tipo, o que você tava falando aí, dos caras que simplesmente desapareceram. E se na verdade essa pessoa simplesmente ficou invisível e ninguém mais conseguia ver ele e nem se comunicar com ele? E o cara tá vagando por aí até hoje, invisível. Pois é, ele imagina que provavelmente vai ser um senhorzinho, né? É, se já não tiver... Olha que legal! Sim, tem um filme que fala, que conta a história desse negócio. Ele chama The Philadelphia Experiment, de 84, com Michael Paré. É fantasma, envelhece? Você já tá morto, envelhece agora? Ah, não sei. A gente sabe que ele se diverte. Ó, o fim do navio. O SS Eldridge foi colocado fora de serviço em junho de 1946. Em 15 de janeiro de 1951, ele foi transferido para o Programa de Assistência de Defesa Mútua da Grécia e rebatizado como HS Leon. E ele foi desmantelado em 5 de novembro de 92 e vendido como um sucata em novembro de 99. Ou seja, e o HS colocado... News? Além do urbano isso daí. Esse tá mais pra lenda urbana do que algo que realmente possa ter acontecido. Deve ter ocorrido alguns experimentos, deve ter matado muita gente durante esses experimentos, mas eu não acho que chegou a tudo isso daí. Transportar as pessoas, basicamente. Ó, aqui ó, achei o nome do cara. Dizem que o nome do cara chamava Jacob L. Murray, teria desaparecido fisicamente de forma inexplicada, e 5 tripulantes teriam se infundido ao metal do anteparo ou do convés do navio. Cara, já pensou que coisa horrível se isso aconteceu mesmo? Coisas que nunca saberemos. Nunca participem de um experimento de teletransporte do exército americano, pessoal. Brasileiro, talvez. Americano, nem tanto. Alemão, nem pensar. Exceto se for da Enterprise. Aí a gente tem livre acesso. Ou do Tron, lá do Moedicéia Eletrônica, que é da hora que você vai parar no computador. Eu vou contar o meu, vou deixar o do João pro final, que é um caso, eu acho até que eu já comentei aqui no podcast, que é o incidente do Passo de Yatlov. O Passo de Yatlov é uma cordilheira que existe lá na Rússia, um caminho que vários esquiadores utilizam na Rússia para alcançar uma montanha lá nos Montes Urais, que é chamada essa montanha, para poder praticar de esqui e por aí vai. Esse incidente aconteceu na costa leste da montanha Kolatsiakou. Eu não vou saber falar isso daí. Mas a tradução pro nome dessa montanha chama Montanha dos Mortos. Ei, beleza. É, ó o nome também, né? Pesado. Uhum. E o que aconteceu nesse incidente? Era um grupo de 10 esquiadores. Um deles acabou voltando embora antes. Ele teve alguns problemas de saúde, se eu não tô enganado. E aí ele foi embora antes e os outros 9 continuaram seguindo viagem até rumo a essa montanha. Até que numa noite do dia 2 de fevereiro, eles distanciaram do local da trilha deles, instalaram um acampamento e aí eles só foram encontrar o corpo dessas pessoas, todos os 9 mortos, coisa de meses depois, e eles estavam coisa de quilômetros distante das barracas deles. A barraca continha sinais de que ela foi rasgada por dentro, ou seja, eles rasgaram a barraca por dentro para conseguir escapar às pressas. Tanto é que quando eles escaparam, eles ainda estavam sem botas, com as roupas de baixo, eles não estavam totalmente vestidos, isso no inverno russo. E aí o que que acontece? Alguns deles estavam com... A morte era, claro, sinais de hipotermia. Outros tinham sinais de trauma. No caso do trauma que teve na cabeça, não foi um trauma fatal. A pessoa morreu de hipotermia nesse caso. Mas um desses que sofreu uma morte por trauma foi através de uma pancada muito forte no peitoral. Que jeito, não se sabe, porque não é um local conhecido por ter movimentação de animais, ainda mais no fim do inverno. Algumas dessas pessoas, desses 9 mortos, tinham, por falta de um ou dois olhos, estava faltando no corpo dessas pessoas, e a língua também estava faltando no corpo de alguma dessas pessoas. Se eu não me engano, em uma das mulheres estava faltando a língua e um olho. Os dois últimos corpos que foram encontrados, que eram os mais distantes, eles foram encontrados com sinais de radiação, no meio das montanhas da Rússia. Até hoje não se sabe o que aconteceu, ou por que que eles saíram correndo da barraca, rasgaram por dentro, sem estar protegidos do inverno, no meio da noite. Dá-se a entender de que isso aconteceu em questão de um ou dois dias, pelo menos. Que apesar de ter uma diferença da distância onde foram encontrados os corpos, não era uma distância muito longa. Uma outra coisa aqui é que é cheio de mistérios e quando você começa a pesquisar, você fica obcecado por isso. Esse é um caso que eu conheço, que eu leio há bastante tempo disso daí. Que no caso de os dois primeiros corpos encontrados estavam perto de uma árvore. Eu não tô lembrado qual é o nome da árvore, mas eles tinham tentado arrancar alguns galhos da árvore, provavelmente tentando escalar ou tentando fazer uma fogueira. Só que um detalhe é que os galhos que eles pegaram eram altos demais para eles alcançarem. Ou seja, como que eles conseguiram alcançar aqueles galhos que estavam lá no alto? Ninguém sabe como que isso aconteceu. Ainda mais com o frio, debilitados, assustados, com fome, por aí vai. Como que eles conseguiram quebrar esses galhos para tentar fazer uma fogueira, só que acabaram morrendo antes. Na verdade, tem um podcast do Mundo Freak Confidencial, que conta em detalhes o que que aconteceu nessa história do Passo de que foi como chamado o incidente. Então é muito bacana você ouvir esse podcast, que ele é bem interessante e conta todas as teorias. Falam que pode ser tanto queima de arquivo porque um dos esquiadores tinha envolvimento com organizações russas, ou pode ter sido questão dos nativos que moravam naquela região, ou experiências, ou alienígenas, ou ataque de animal. Então, existem todas essas possibilidades. E aí, o que vocês pensam disso daí? Eu vou mandar o link pra vocês pra ter mais infos. Sempre vai cair em alienígena e nunca vai ser alienígena. Por eles terem rasgado as barracas de dentro pra fora, pressupõe-se que, de alguma maneira, eles foram encurralados por alguma coisa. Tirando a galera com sinais de radiação, eu apostaria em pé grande. É que, assim, é lógico que a gente vai pensar que foi algum ataque de alguma criatura. Já que a gente tá nesse mundo místico de sobrenatural e tal, pensando na ideia do pé grande, vamos focar no caso do não o pé grande, no caso é o Yeti, porque o pé grande é de montanha, o Yeti é das neves. E como é a Rússia, tem neve da idade. Por ser galhos que eles retiraram do alto, eu penso que eles estavam sendo atacados perto daquela árvore e eles tentaram agarrar nos galhos para se desvencilhar do bicho, e não como arma ou como fogueira. Aí só vai ficar o negócio da radiação mesmo. Talvez eles tivessem plutônio para esquentar a barraca, não sei. Mas pera, eles estavam todos na mesma barraca? Acredito então. Que sim. Ô louco, nove caboclos numa barraca? Eu mandei pra vocês no... É, uma barraca grande, no caso. Porque, assim, tem alguma imagem da barraca? Eu mandei pra vocês... Cadê? Tem duas fotos que eu mandei pra vocês. Agora é uma foto do grupo, a outra foto é do trajeto deles. Não. É, tem uma foto da barraca, só que ela tá, tipo, meio que... É, a soterrada, neve soterrada. Mas é uma barraca ligeiramente grande até. É porque como é frio, eles costumam dormir mais amontoados justamente pra conservar calor. É assim, isso sim, mas não faria sentido eles estarem com pouca roupa, cara. É que eles costumam tirar pra secar. A roupa deles, quando você tá na neve, ela molha muito fácil. Então você tira geralmente à noite pra secar. Também o calor corporal aquece mais do que o calor de roupa. Eu acho que você não dorme sem uma roupa. Existem roupas próprias pra isso, cara. Ah, mas você tem que ver que era 1959, né? É que o que deixa ainda ponto, mais tenso é que eu acredito que... Eu não sei. O Igor Dyatlov, que foi ele que deu o nome até o Passo de Atlovi, que é chamado agora, ele é um esquiador treinado, ele tá acostumado com esse tipo de situação, e ainda assim aconteceu o que aconteceu, porque a forma como os fatos se desenrolaram, a forma como eles encontraram os corpos, o jeito que eles estavam, mostra que foram momentos de muito desespero em que nem o treinamento deles conseguiu resolver. Que não foi nada, sei lá, tipo, animal e nem sobrenatural. Depois do filme Os Estranhos, que a gente assistiu no cineclube, eu já acho que foi uma gangue que foi lá e fez isso com eles. Porra, mas a gangue lá e... No meio do nada, no frio... Nesse frio é... Na época culparam muito os nativos, porque era costumeiro ter algumas brigas. Ó, uma das teorias, uma das primeiras teses exploradas é que os estudantes teriam sido vítimas de habitantes locais da região, os Mansi, a tribo conhecida por proteger seu território contra invasores, sobretudo em locais considerados sagrados. Há um procedente histórico dessa teoria. Na década de 30, o xamã da tribo ordenou a morte de uma equipe de geólogos que escalaram a montanha proibida. Mas nesse caso, embora a montanha seja citada do folclore, não é considerada sagrada, um tabu tribal. Uma coincidência desagradável é que o Thorten, o destino final da expedição, significa não vá até lá, no idioma Mansi. Não parece tranquilo, tudo... né? Yeah, totalmente. Melhor lugar pra passear. Vamos na montanha da morte, que tem uma placa falando não vá até o final. O que pode dar de errado? Né? E ó, além disso, o vilarejo Mansi mais próximo se localiza aproximadamente 80 km do local onde os corpos foram encontrados. Sobretudo, mas dizem que era um pouco difícil por conta do inverno que tá. Aí na noite em que aconteceu as mortes, estava por volta de menos 25 a menos 30 graus, com tempestade e fortes rajadas de vento. No caso dos últimos dois corpos, eles foram encontrados com... soterrados por neve. Mas isso da barraca rasgar por dentro é mó estranho. É, o caso ele aconteceu... Eles encontraram a barraca no dia 26 de fevereiro e eles só foram encontrar os últimos quatro esquiadores em 4 de maio. Levou todo esse tempo até eles encontrarem. E aí, vendo até pelo mapa, você percebe que eles não andaram muito. Não tem muita distância entre uma pessoa e outra. O corpo mais perto do acampamento era da Zina, como o grupo, uma das duas mulheres do grupo, tava coisa de 300, 400 metros do acampamento. É um tema que até hoje ninguém tem a solução, porque junto disso daí, tava tendo relatos de luzes, de esferas luminosas aparecendo na montanha da Rússia. Pode indicar ou testes militares ou então OVNIs. Sempre tem a teoria do... Que é tão certo quanto o Terra Plana. Mas é, a gente tem... Disso daí foi feito um jogo, chama Colat, que é de um repórter que vai investigar esse caso na costa da montanha. Aí é bacana. Outlast da montanha. É basicamente isso. Mas é um caso muito misterioso, fica muita recomendação pra você ouvir o podcast depois, com todos os detalhes disso daí. Eu acho que possa ter sido um esquema de arquivo, porque se você estudar um pouco... O pano de fundo de alguns dos esquiadores tinha um que estudava a radiação. Eu não sei se era o mesmo que tinha coisa com a KGB, mas tinha um que estudava a radiação, que talvez até poderia explicar o fato deles terem encontrado a radiação em um dos corpos. Mesmo alguém que estuda a radiação, tome esse cuidado pra não ter radiação nele, né? Com essa nota de mistério, a gente parte agora para a história do João. Cara, o caso misterioso, vou pegar aí de um famoso caso, né? Nosso querido Triângulo das Bermudas é uma área do Oceano Atlântico que é cheia de mistério, né? O triângulo em si, a área dele tem 1,1 milhão de quilômetros quadrados e chega até 3,95 milhões de quilômetros quadrados, indo da Flórida até a Ilha de Bermuda até Porto Rico. Dizem que, desde o passado, vou pegar aqui um caso em especial. Em 1973, a Guarda Costeira dos Estados Unidos respondeu a mais de 8 mil pedidos de ajuda na área e que mais de 50 navios e 20 aviões se perderam na zona durante o século XX. Aí existem várias teorias a respeito do que se passa nessa área, desde extraterrestre, cidade perdida de Atlântica, humano com arma antigravidade, o tempo que é meio bizarro e coisas do tipo. E até mesmo emissão de gás metano que faz com que haja os campos magnéticos, se eu não me engano. E o caso que eu vou pegar em especial é do voo 19, que aconteceu em 5 de dezembro de 1945, onde uma esquadrilha de 5 aviões deixaram a base naval em Fort Lauderdale para uma operação de treinamento que seria o último treinamento antes da formatura daqueles cadetes. E o esquadrão ia simular um ataque com torpedo e depois retornaria à base. Cada aeronave tinha 3 homens, um piloto, um no rádio e outro artilheiro, exceto por uma que tinha apenas um piloto e um artilheiro. E 90 minutos depois da decolagem, o comandante dessa operação, que era o capitão Charles Taylor, se comunicou com a base a dizer que eles estavam perdidos. E essa conversa foi registrada por um tenente-coronel da Marinha, que falou com o comandante Taylor. Depois de um tempo, o último contato deles foi às 7h04 da noite, quando o tenente conseguiu falar com o voo 19, e depois daquilo nunca mais acharam os aviões. Houveram aí teorias de que teriam achado, sim, as carcaças dos aviões, inclusive intactas, só que depois falaram que não era elas. E uma das teorias que existem é que, por conta do gás metano no fundo do oceano, as explosões que atingiram a atmosfera fizeram com que a combustão mexesse com o avião e eles pudessem ter explodido. Há quem diga que o comandante tinha se perdido e que todo mundo avisou ele, mas ele ignorou. Vale lembrar que no passado não era muito fácil você falar para alguém no comando que ele estava errado. Inclusive isso hoje em dia é uma coisa que é diferente na aviação, que antigamente era muito difícil você mudar o comandante quando você estava como copiloto auxiliando. Hoje em dia, inclusive, o pessoal fala que você tem que falar, porque muitas vezes alguns acidentes e alguns erros são evitados exatamente por conta de uma pessoa que tem menos experiência, mas que sabe o que está fazendo. Dia 5 de dezembro de 45, a 72 anos, 3 aviões com 13 pessoas sumiram e ninguém sabe o motivo do porquê. Aí entra a teoria do Triângulo das Bermudas, que é exatamente a zona onde estava. A gente já vai para ir para várias possibilidades, desde anomalia de campo eletromagnético, redemoinho, alienígenas e por aí vai. A conclusão da Marinha Americana. A investigação delas, da Marinha, não endossa que o Triângulo das Bermudas engoliu e desapareceu as aeronaves. Ela apenas não consegue identificar qual é a real causa do desaparecimento, apesar de acreditar que os destroços ainda estão no fundo do oceano, mas que até hoje não foram encontrados nem os tripulantes. Nesse eu tô com a Marinha, porque assim, é lógico que o Triângulo das Bermudas tem-se toda essa mística de um lugar que acontece muita coisa. Acontece, mas eu vejo isso muito mais como coincidência do que qualquer outra coisa. Que nem o João falou do gás metano que se projeta no fundo do oceano, que pode alterar alguma coisa. Mas realmente, que ano que foi esse caso que você falou, João? 45, não foi? Foi 45. Cara, agora você pensa, a tecnologia que a gente tinha em 1945, final da Segunda Guerra Mundial, uma coisa totalmente escassa quando a gente compara com hoje em dia, totalmente rasa, era um negócio que existia, mas vamos colocar como uma comunicação arcaica, assim, perante os meios de comunicação. Tem uma cena no Dunkirk, que concorreu ao Oscar esse ano, que um avião, ele cai no mar depois de ser abatido. E a gente vê que consegue cair tranquilo. Conforme você vai planando, você consegue reduzir o impacto na água sem causar grandes avarias ao avião. Eu vejo a possibilidade como totalmente plausível. O que pode ter acontecido é que, como se perdeu o contato com a base, não saber quais coordenadas onde os caras caíram, acabou que eles caíram e não conseguiram voltar. Acabaram morrendo em alto mar por falta de uma tecnologia capaz de religá-los com o mundo. Porque, que nem o João falou, a área do Triângulo das Bermudas é uma área gigantescamente gigante. Então, para você achar alguém sem comunicação nessa época, numa área tão grande, é muito pior do que você querer procurar uma agulha num palheiro. Mas 13 pessoas? Pode acontecer, ué. Eram 3 aeronaves. Mesmo com isso, tipo, se elas tivessem a mesma quantidade de combustível, poderiam muito bem perder a altitude na mesma. Não, eram 13 pessoas, Lucas. Ah, tá. 13 pessoas, mas 3 aeronaves. Sim, 3 aeronaves. Sim, não, pelo que eu vi, uma esquadrilha de 5 TBM Avenger, que é o modelo do avião. Grumman TBF Avenger, quer dizer. Saíram 5, com 3 integrantes em cada, só um que tinha 2. Eu acho que pode ter sido uma tempestade muito forte que eles pegaram e por conta da falta de combustível eles terem caído. Pode muito bem ter acontecido isso e... Obviamente que não é normal cair tudo junto na mesma hora e por aí vai. Mas se eles estavam perdidos, possivelmente eles... Cada um caiu num ponto do mar. Provavelmente. Que não é porque os caras saíram juntos que necessariamente eles caíram todos no mesmo ponto. E avião de guerra não é um avião que ele é projetado para ter esse mantimento dentro dele. É um avião que tem combustível e bala. Então, bicho, se você caiu, reza para aparecer um barquinho, porque senão você vai ter um trabalho sério para você voltar. Ah, e outro oceano tem zonas tão profundas que sim. Se um navio desse chegou lá, a pressão do fundo do mar pode até já ter desintegrado isso. Assim, é um mistério por conta do evento. De não ter achado, né? Exato. Mas não pelo que pode ter sido. Um comparativo com um caso recente seria mais ou menos que nem aquele submarino argentino que simplesmente sumiu tem pouco tempo atrás. Até agora a gente tá tentando saber o que aconteceu com eles, mas... Teve aquele avião também que desapareceu e até agora ninguém encontrou os destroços. Sim. Até a Courtney Love tentou achar e não achou. Mas vocês viram que teve um cara que falou onde é que possivelmente estava o avião, né? Esse cara, esse cara estuda sempre quedas de aviões e ele começou a traçar a rota desse voo da Airlines. E ele viu, tipo, no Maps tem uma foto, tipo, do mar como se fosse a marca do avião ali. Uma coisa meio estranha. Provavelmente, os caras desses aviões aí de guerra estão na mesma ilha onde tá a tripulação do Mary Celeste e o pare dos balão. Tá tudo na mesma ilha. Sim. Eu acho que se for pra optar por alguma conspiração por aí, no caso desse que o João falou, eu toparia com alguma arma experimental dos japoneses que envolva pulsos eletromagnéticos. Eu acredito que faria sentido algum pulso eletromagnético que desligou todos aqueles aviões e aí fez eles cair tudo junto. Ou algum ataque, uma emboscada muito da bem feita pra conseguir derrubar todos ao mesmo tempo. É que eles eram bombardeiros, né? No caso do modelo dos aviões, não eram? É, eu já não sei. Eu acho que ataque japonês é muito complicado, porque em 45 foi quando os Estados Unidos jogaram duas bombas atômicas no país. Então, querendo ou não, o país ele estava destruído, principalmente por ele ser o principal ponto de ataque no fronte do Pacífico da Segunda Guerra. Eu ainda acho que a possibilidade de um infortúnio causado por um problema temporal soa como a mais plausível. É, talvez eles possam ter sido pegos por uma tempestade e aí... E outro avião antigo também, né? Às vezes, vai saber. Quer dizer, é antigo. Olha, agora, na época, eles não eram antigos, né? Ah, mas eu digo antigo numa tecnologia, né? Uhum. Ó, mas esse negócio aí do submarino, falaram que ele foi explodido, Matheus. Será? Sim, disseram que a Agência de Inteligência Naval dos Estados Unidos analisaram os dados obtidos e disseram que o submarino foi completamente destruído numa sequência de uma explosão de 40 milissegundos. Nossa, mas foi encontrado destroço? Os destroços do submarino, segundo as avaliações, afundaram-se entre 13 nós. Agora aqui eu já tô... Peraí, submarino, para onde entrar em contato? Não sei se teve destroço. Quem quer fazer aí? A segunda que eu tinha pego era do Mistério da Pascoalita. Uma manequim mexicana que virou atração na cidade por ter feições humanas, a unha dela cresce, ela produz lágrimas e várias pessoas falam que ela é tipo um cadáver embalsamado. Há várias lendas. E ela existe realmente no México. Opa, é o Pinóquio do demônio isso daí, basicamente. Não, não falaram nenhum evento, tipo, ela não matou ninguém, não é nada, ela simplesmente... Ah, não, não é nada, é um manequim que cresce a unha e tem feição humana, não é nada. Crescem, tipo, os cílios dela são naturais, ela, tipo, os olhos dela são úmidos, e ela é um manequim de noiva. Nossa, de noiva. Manequim normal já é uma coisa bizarra. Por que sempre é um manequim? Sempre tem que ser manequim. Ah, é manequim. Saiu quem tá com isso daí, quem fez ele, esse manequim? Porque ele foi feito, né? Ele não surgiu do nada. La Pasqualita fica numa tradicional loja de vestidos de noiva, que chama La Popular, que seria só um estabelecimento comercial como qualquer outro, se não fosse o detalhe do manequim que habita sua vitrine. Ela tá lá há quase 85 anos. Ela atrai turistas no mundo todo e intriga qualquer um que se depara com a figura, pela aparência totalmente humana, quase totalmente humana, né? Ela possui uma semelhança incrível com um ser humano a ponto de alimentar uma lenda que tanto, uma lenda assustadora, e leva muitos a crer que ela se trata de uma mulher empalhada. Mas aqui não fala como ela surgiu. Várias versões da história falam que ela é uma, é na verdade um cadáver embalsamado da filha do antigo proprietário dessa loja de noiva, né? Ela faleceu às vésperas do seu casamento ao ser picada por uma aranha viúva negra. E o pai ficou desesperado, ele teria mandado empalhar a filha e deixou ela na vitrine como um manequim vestindo o vestido de noiva. Qual que é o problema desse pai? Não, isso é uma das versões, não quer dizer que seja a realidade. Qualquer cidadão que duvide da história fica com uma certa pulga atrás da orelha quando revê as imagens da Pasqualita, porque retratam uma expressão e detalhes muito realistas do corpo, como as mãos e as unhas, que crescem constantemente, e as pessoas que trabalham na loja geralmente aparam as unhas dela. Mas a mão cresce? Tem um problema aí que tem que ser visto. Se a mão cresce, é bom levar um médico. Não, a unha. O problema dela... Até aí falam da textura da pele dela, que parece muito real. Os olhos vivos de vidro e os implantes de cabelo, que são cílios humanos, que deixa ela um pouco mais assustadora com a riqueza do detalhe dela. Eu não sei se eu quero ver a foto dela. Eu também não tô querendo ver, não. Tudo de boa. Não, ela é muito bonita, gente. Ela não é feia, não. Não, mas nem por isso. Mas essas são as piores. Demônio que tá ali dentro. Ela tem os olhos... A esposa do Cunha, o Eduardo Cunha. Sabe o que é isso aí? Acabei de ver. Não, é tão regalado. Acabei de ver. Tem que ver esse negócio, tem pesadelo. Deus me livre. Oh, há muitos relatos de testemunhas que viram diversas manifestações e com ela, com a boneca. Não, viram ela sorrir, já viram ela se mexer, chorar e mudar de posição na vitrine durante a noite. Tem relatos que a pessoa passou no começo da noite, ela tava numa posição, de manhã, enquanto a loja ainda estava fechada, ela tava em outra posição. Credo em cruz. Cara, se com um galão de água a gente já tem um infarto de noite quando ele faz blue na cozinha, imagina você ver um negócio desse. Aqui achei a origem dela. A história sabe de concreto que a boneca é de uma origem francesa. Ela teria sido adquirida pela proprietária do estabelecimento, Pasqualita Esparza Perales de Pérez, que foi a escolha do nome dela depois que ela morreu, como a manequim ficando como Pasqualita, que se viu encantada com a aparência do manequim, que se assemelhava muito à sua irmã, uma das costureiras da loja. E ela colocou a primeira vez em sua vitrine no dia 30 de março de 1930 e causou um verdadeiro rebuliço entre a população da cidade, que quando viu a boneca pensou que era uma noiva de verdade e até falavam com ela. Então essa é uma das outras versões. E os atuais donos da loja gostam de alimentar essa lenda, e quando é preciso eles trocam o vestido do manequim da vitrine e ela é coberta para que ela não veja nada. Ai, mãe, que susto. Fica aí zoando. Então. Não, do nada, minha mãe passou a olhar no quarto lentamente. Tipo, sem fazer barulho nenhum. Tô, olha pra trás, tá a Pasqualita cantando Here Comes the Bride aí. Credo, deixa eu terminar de falar essa última parte. Quando eles precisam trocar de vestido, o vestido de noiva dela, pra colocar na vitrine, eles tapam os olhos dela pra que ela não veja nada. Não sei porquê, mas aqui tá falando isso. Meu Deus. Eu taparia o olho pra ela não me ver isso, sim. Mano, que os olhos não viram, agora só no frente. Será que ela tem alguma coisa a ver com o Nelson? Lá vem, que Nelson? O Pascoaloto. Essa só quem é do interior pegou. Exatamente. Um salve pra Bauru e região. Eu sei dessa história da Pasqualita faz algum tempo, porque já várias vezes a gente tá rolando o Facebook e aparece alguma coisa sobre ela, que ela mudou de posição. Nossa, que tipo de página que você tá curtindo, Natália? Os acontecimentos ocultos. Mentira. Não sei. Ela fez aniversário esses dias, né? Adeus. Foi Páscoa. Meu Deus. Ela marcou lá que é doadora de órgãos. Mas é uma história interessante, porque é tipo um manequim que tem feições humanas, que a unha cresce, que as pessoas falam que muda de posição, e que os donos, pra trocar de vestido, simplesmente cobrem o olho dela. Tem que ser mexicano, né? Tipo, ou a história é muito exagerada, porque os mexicanos são exagerados e tal, ou essas coisas realmente acontecem. Falam que ela é uma mulher embalsamada, ou que ela simplesmente é um um cadáver, ou eu. Ela é um manequim muito realista, vocês acham? É só um manequim muito realista e alguém troca as unhas dela durante a noite sem ninguém ver. Nas duas, ou na verdade é uma pessoa empalhada, igual naquele filme A Casa de Cera lá. Ai, que horror. Esse daí é muito ruim. É bom. Dá pra dar um cagaço, assim, quando você assiste ele com 12 anos. Embora se eu fosse um manequim e meu pai me empalhasse, ele ia voltar pra matar aquele desgraçado. É, motivos pra estar muito puto lá dentro. Mas é que assim, é que manequim, essas coisas de boneco, a gente já começa, tipo, dando exemplo do Chuck, por exemplo. É uma coisa que é palpável, é uma coisa que você vê e é uma coisa próxima a você, que, tipo, existe e pode ser real, entendeu? Por isso que as pessoas, às vezes, têm uma aversão maior. Agora, tipo, se fizer tipo o filme da Anaconda, as pessoas assistem, mas sabem que não vai ter uma cobra daquele tamanho pra, na sua cidade pra engolir você, entendeu? Olha, nunca se sabe. Ah, foi um exemplo, não, sei lá. Não, qual outro não tem filme? Razão. Tipo, É por ser algo muito próximo e que você, sei lá, tenha contato, sabe? É porque é algo palpável. Eu tenho receio. Eu tenho, no meu guarda-roupa eu tenho uma parte cheia de bonecas. Eu acho que eu nunca assisti Chuck, por quê? Eu assisti Toy Story, nem por isso eu acho que o meu ursinho vai me matar à noite. Mas porque Toy Story é um negócio bacana, positivo. É legal. Não, tem o Lotus é psicopata. Legais. E ainda vendem boneco daquele boneco psicopata. Não, mas só porque ele cheira fofinho. Não, eu entendo. Entendi o ponto de vista da Watts. Realmente, é um baita de um artifício desses filmes de terror ele utilizar esses elementos do cotidiano pra causar o medo. É a boneca do Chuck, é os espelhos, daqueles espelhos do medo lá, é a fita VHS. Nossa, do chamado. Isso. Praticamente você virar a esquina no Premonição. Primeiro, Premonição ele é muito baseado nisso, de que as situações do cotidiano vão te matar se elas quiserem. Sobre esses filmes de terror, tipo, eu nunca tive medo, assim, não medo. Posso ter aflição e tal, mas nunca me senti mal ou me incomodou, tipo, não teve um incômodo. Agora, o único filme de terror que eu assisti recentemente, e se eu pudesse eu teria parado no meio porque eu me senti extremamente mal, foi o It, a Coisa. Não sei se eu tenho um medo reprimido de palhaço dentro de mim, muito pesado, e que eu fiquei muito mal. Se eu pudesse ter saído no meio do filme, eu teria saído e não continuado, porque eu me senti muito mal. E não foi nem medo, nem susto, nem, sei lá, pelo palhaço ser feio ou ser algo muito louco, tipo uma obra do capeta que encarnou no palhaço que ele revive há não sei quantos anos. Não sei explicar. É, eu tive muito medo com essas coisas de terror, de filmes de terror, de histórias macabras, mas que tange a entretenimento, o terror como entretenimento, como forma de expressão artística, digamos assim, eu gosto de estudar isso, porque aí você estuda, eu estudo meio que o artifício de como fazer um filme de terror, de como contar uma história que assustaria as pessoas, o que você tem que fazer pra assustar, pra chocar. Eu acho legal toda a técnica por trás disso. Não acompanho tanto a execução, assisti o filme, mas eu gosto de ver a técnica. Eu passei esses dias, acho que 2 horas procurando sobre, vendo vídeo no YouTube de bastidores dos filmes do Premonição, como que eles filmaram a cena lá do Premonição 3 da Montanha Russa, como que fizeram a cena da ponte no Premonição 5. Eu gosto de ver essas coisas de bastidores, mas nem tanto de assistir os filmes. Alguns eu tenho realmente medo, mas a maioria é ou eu me sinto mal vendo ou é apenas desinteresse. Antes da gente ir pro nosso Fale Bem e Fale Mal, fica nosso convite / pergunta da semana para você trazer nos comentários ou então pelo e-mail juntacast@gmail.com qual é a sua história macabra, seu mistério misterioso que você espera que alguém desvente para você. Manda aí pra gente que a gente vai gostar de ler e quem sabe te ajudar a encontrar uma solução para esse mistério que te intriga, que te acorda no meio da noite. Manda aí, participa, que a gente gosta muito de ouvir a participação das pessoas. E além, é claro, de você tecer seus comentários e sugestões sobre o nosso podcast, sobre o episódio de hoje. A gente vai agora para o nosso Fale Bem, Fale Mal, que é o nosso quadro de recomendações ou desrecomendações do que estamos assistindo, ouvindo, lendo e por aí vai. Matheus, por favor, começa. Vai falar bem ou vai falar mal? Eu vou falar bem, que eu vou fazer um combo podcastal de indicação. É que eu tenho tentado consumir muito basquete, que é um esporte que eu sempre tive interesse em acompanhar, só que agora eu realmente estou tentando para acompanhar, vejo jogos e tal, tentando entender melhor o esporte. E tem 3 podcasts sobre basquete que eu tenho ouvido e gostado muito, tem me ajudado a entender ainda mais sobre o esporte. Então, para quem gosta de basquete, vale a pena escutar Bala na Cesta, o Bola Presa e o NBA das Minas, que esse é uma bancada só formada por mulheres, enquanto os outros dois são duas duplas, dois caras. Então, se você tem interesse, são 3 podcasts muito bons em relação ao assunto, porque eles analisam a tabela, eles analisam times, eles analisam o contexto que os times estão passando. Então, se você gosta de basquete, vale a pena conferir. Eu vou aproveitar essa temática de mistérios e terror e assombração, e eu vou trazer uma sugestão de livro que eu estou lendo: Evil Dead, A Morte do Demônio, Arquivos Mortos. Esse é um livro que ele é um compilado de fotos de bastidores e entrevistas e textos do roteiro e anotações do roteiro do A Morte do Demônio ou Uma Noite Alucinante, que na verdade foi o título original aqui no Brasil, que é o primeiro filme em longa-metragem dirigido pelo Sam Raimi. Sam Raimi, diretor dos primeiros filmes do Homem-Aranha, que você conhece. O Uma Noite Alucinante, ele foi um filme que revolucionou a forma de se fazer filmes de terror. O livro, ele conta todo esse processo da criação do filme, de arrecadar o dinheiro, de ser uma equipe de 7 pessoas apenas fazendo um filme de terror, conta dos problemas da produção, conta dos desafios, da relação deles com os investidores, de como que foi começar a vender o filme por aí, um filme completamente gore e explícito no sangue, na violência e no terror, e como que foi a reação das pessoas a isso. Então é muito legal o livro, que conta a história desse filme, de como foi feito o filme. Não só Uma Noite Alucinante, o primeiro filme, como também as outras 2 continuações, que são de 87 e de 1992. Pra quem gosta da carreira do Sam Raimi, do Bruce Campbell, é legal você ler esse livro, porque foi como eles começaram no cinema e na TV. Ele não foca tanto na técnica de como fazer filmes ou de como fazer coisas de terror. Ele foca mais no ponto documental de como que foi que se desenvolveu os fatos. Mas ainda assim é um livro bem bacana, eu tô gostando muito de ler ele. E é um bom complemento até pra quem assiste o Ash vs Evil Dead, que é a série que tá passando no momento. E já que eu falei de Fox Premium, falando mal rapidamente do FX, que não vai exibir a segunda temporada de Legion, porque eles querem passar no canal Premium da Fox, que você tem que pagar mais pra poder assistir. Muito puto com a Fox disso daí, porque eles deixam o FX e o Fox, o canal básico que você tem no seu pacote de TV por assinatura, pra passar só Simpsons, Family Guy e filme do Michael Bay. Enquanto todas as séries e programas inéditos vão pros canais premiums deles e a gente não consegue assistir nada, a menos que pague a mais por isso. Tô muito bravo com a forma que a Fox tá trabalhando a TV por assinatura aqui no Brasil. João, tu vai falar bem ou vai falar mal? Eu vou falar bem de uma HQ que eu comprei e tenho lido, que é do Quarteto Fantástico em Busca de Galactus. Eu ainda não cheguei na parte que tem o Galactus, tô lendo um pouco lento, é uma HQ, é uma gráfica mesmo. E mostra o Quarteto Fantástico indo pro espaço, como sempre, mas meio que une 2 pontos da história. Um lado que é o Quarteto Fantástico, ele recebe uma princesa extraterrestre que tá precisando de ajuda deles, porque tá vendo uma invasão Skrull no planeta dela, que inclusive é o planeta Xandar, pra quem não sabe, é o planeta de Guardiões da Galáxia, onde fica a Tropa Nova. E enquanto isso, o Johnny, ele tá num processo de autoconhecimento para saber quem ele é, e ele decide para a faculdade. Esse arco inclusive envolve o Homem-Aranha, que entra na parte do Tocha Humana para você ver o que tá acontecendo ali dentro e o que que é essa universidade que o Johnny tá, enquanto o Quarteto tenta salvar a Xandar lidando com a invasão dos Skrulls. Mas é uma HQ muito da hora. É da hora aquelas essa amizade do Tocha Humana com o Homem-Aranha também, né? Diversas HQs que eu li do Homem-Aranha ou do Quarteto tem essa amizade dos dois. Uma da hora. Sim. E essa é legal se tivesse nos filmes, hein? Torcemos, né? Torcemos pra que apareça. Fase 4, tamo aí esperando. É, Watana, tu vai falar bem ou vai falar mal? Eu vou falar bem de um aplicativo que tem me ajudado bastante contra ansiedade, para relaxamento, para autoconhecimento, que é o aplicativo do Zen. É um aplicativo que tem várias meditações, além das meditações diárias que vão desbloqueando conforme o tempo. Se você investir um dinheiro nele, você tem acesso a conteúdos exclusivos. Só que também eles têm sons e músicas relaxantes que você pode colocar, tipo, no seu dia a dia, enquanto você tá fazendo alguma outra coisa, pra você ficar num estado de espírito pleno, relaxado. Tem me feito muito bem durante esse tempo que eu tenho usado o aplicativo. Ele tá disponível pra iOS e pra Android e é gratuito. Com este momento zen, essa sugestão zen da Watana, que nós encerramos o nosso podcast de hoje. Podcast que dá medo e depois termina numa nota bem good vibes. E se você quer continuar nessa good vibe e quer continuar a ver o Junta 7 sendo sempre sensacional, participe da nossa campanha do Padrim. Pode contribuir com qualquer valor a partir de R$1 por mês e em troca receber recompensas incríveis. Essa semana a gente agradece bastante o apoio de Murilo Rosella, Marilene Melo e André Cabreiro. Muito obrigado a eles. E seja um padrinho, Jotinha, você também. Acesse padrim.com.br/junta7. Caso você não possa contribuir com valores em dinheiros, compartilhe o Junta 7 com os amigos. Ajuda a espalhar a palavra do Junta 7, que a gente fica muito feliz. E também siga a gente pelo nosso site, junta7.com.br, que a gente tem um conteúdo diversificado pra caramba lá. Quase todo dia tem texto novo, então vale a pena conferir. A gente tem desde crítica de cinema até o estrago que uma bomba atômica causou ali na sua cidade. E também estamos em todas as redes sociais, que é o Facebook, o Twitter e o Instagram. É só jogar lá junta7 no seu navegador, na pesquisa lá que você encontra a gente. Ou entra no nosso site, que aqui no post tá todas as redes sociais. Não só do blog, também como de todos os participantes do podcast. É isso aí, lembrando que a gente tem podcast toda semana, numa semana o JuntaCast, na outra semana o Cineclube Junta 7, nosso podcast de cinema. Então, pra estar sempre acompanhando nossos podcasts, assina a gente, assina o feed, ou então pelos agregadores de podcast, Podflix e YouTuner. Se você ouve a gente pelo iTunes, vai lá, dá 5 estrelinhas, fala que a gente é sensacional, que a gente é muito bonito, que a gente fica muito feliz com isso. E quanto a gente, eu tô falando. Pra terminar, é a hora da gente se despedir. Watana, sempre uma alegria a vossa presença. Ah, obrigada pelo convite de voltar ao JuntaCast. E lembrando que eu estou sempre agora lá no Cineclube também, pra vocês escutarem com muito amor e com muito carinho. Até a próxima. João, sempre uma honra. Valeu, galera. Até a próxima. É nóis que tá. Matheus, é isso aí, né? É isso aí, valeu, falou e até a próxima. O Gustavo, ele teve problemas com o computador dele, mas ele manda um beijo pra todo mundo, tá, gente? Eu vou ver se eu peço pra ele mandar um áudio no WhatsApp falando tchau pra gente. Então... Ah, não, não complica. Eu complicar a vida do editor, imagina! Mas é isso, galera. Eu sou o Lucas Cabreiro, que a força esteja com vocês e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau! Tchau! Até mais! Tchau! Matheus, depois você inclui a Watts no meio, lá? Ah, tem que pôr, né? Tem que pôr, né? Nossa! Aê! Tudo bem, Watts? Nossa! Right in time. Claro, tudo bem, pôr. Gente. Tirando essa tecnologia que tá ao meu desfavor hoje, meu Deus do céu. Tá tudo travando, tudo não funciona. Não reclama. É. Deixa eu fazer essa introdução bonitinha, natural, então. Não tá dando mais. Nossa, eu achava que a Vivian tava no programa. O Atana bateu o carro hoje, relaxa. Nossa, que dó, Gut. Pois é. Você não tem a sua bolinha do relaxamento, Watts? Eita. Não tem bolinha. Por que eu só percebo depois que eu falo? Ai, Lucas, pra você. Você tem uma aranha e uma bolinha de relaxamento. Exatamente. Maranha. Maranha. Horário nobre, pessoal. Horário nobre. Ou seja, o Lucas é hermafrodita. Claro, vai seguir o programa.